Fala, Vera, eu tô com a fome do cacete. Vamos ali pedir o lanche ali no bagulho? Já é. Qual o seu pedido? Aí, ô tia, vê 3 porções de e-mail aí. E 3 pedaços de notícia bizarra também. E vê mais um copo de mimimi pra ajudar a descer. Mas vai querer no combo individual? No combo, né, minha tia? Jurassic Combo. Internet, voltamos com mais um Jurassic Combo, olha aí, de novo sem o Calaveira, mas dessa vez, Miotti, não foi porque a gente não tentou. Ele falou que ia, e cadê? Ele falou que ia e não apareceu, pois a gente ligou pra ele, chamou e tal, e não apareceu, então a gente precisa gravar, o Miotti hoje tem outro compromisso, então vamos gravar, então vamos sem o Calaveira, mas aí em homenagem aí ao Dia dos Namorados, né, Miotti? Pois é, né? A gente resolveu chamar a única pessoa namorada ainda do grupo, né, que é o Miotti junto com a sua namorada, que ainda é namorada, não é noiva e não é marida, né? Então quem tá aí, Miotti? Apresente-a. A Lorena. A minha namorada mesmo. E daqui logo, logo, vai. Não, logo, logo não posso falar, né? Porque é melhor não ficar dando expectativas, não. Ai, meu Deus. Né? Não, eu podia fazer o quê? Eu podia falar, pô, gente, vou casar ano que vem, começar a receber presentes, né? Isso é bom. Opa, é sempre bom receber presente, né? Olha aí. E aí, Lorena? Tá ansiosa aí pra esse Dia dos Namorados, que o seu namorado tá à distância? Como é que a gente fica ansioso com a pessoa longe, né? Não é? É difícil, né? Pois é. Agora tá, as férias eu tô. Eita, esse povo só vive de férias. Quando é a próxima, hein? Em julho. Julho. Tu vem ou ele vai? Pretendo que ela venha. Então vamos ver. É, a ideia. Já passou, né, o Dia dos Namorados. Hoje é segunda-feira, o Dia dos Namorados foi ontem. Se você teve a sua namorada, teve o seu namorado aí junto de você, parabéns. Se você ainda não achou a sua alma gêmea, continue procurando, porque uma hora chega, né, Miotti? Com certeza, uma hora Miotti, chega. Miotti é a maior prova viva disso. Rapaz, eu não sei se eu conto o que aconteceu esses dias comigo. É? Eu conto, Lorena? Conta, eu tô curioso. Você sabe, porra. Ano passado, foi lá pra novembro, dezembro, chegou uma dessas meninas que vem toda gostosinha no Facebook. Ih, me adiciona. Caceta. Calma, escuta a história. Me adiciona e começa a conversar comigo. A primeira coisa que pergunta, tem namorada? Eu tenho. Rapaz. Tem namorada sim. Aí, não falou mais nada. Falou, ah, tá bom, botou uma carinha triste e sumiu. Semana passada, se eu não me engano, foi sábado ou domingo, não lembro o dia. Veio, eu tava até editando o programa. Me chamou de novo. Ih, rapaz. Aí começou a falar, falou assim, ai, eu gostei muito de uma foto sua, não sei o quê. Eu já tinha até comentado com a Lorena, ó, a pessoa lá voltou. Se você ficar, se acontecer alguma merda, você já sabe que é isso aí, viu? Então, relaxa. Mas a vida é uma caixinha de surpresas, né? Pois é, olha só. Aí eu meio que dei trela. Eu falei, vamos ver até onde isso vai. Aí começou a conversar. Falou que morava em Paris. Olha! Era portuguesa. Olha! Dá pra ver que o jeito que escrevia era de português de Portugal, né? E era portuguesa e tudo. E adorou uma foto minha, a foto do antes e depois. Porque falou que meu peito é lindo, cabeludo, não sei o que. Adora homens cabeludos. Aí, beleza. Eu falei, então tá. Eu falei, então tá, se você viu minha foto agora minha, eu quero ver uma sua. Aí, começou a mandar foto, sabe? Mas assim, dá pra você ver que as fotos não são... Não são da pessoa. Não são tiradas na hora, né? E é a foto que salvou em algum lugar. Sei. Aí, beleza. Como eu tava editando, então eu nem tava preocupando em procurar saber que, se era a pessoa mesmo, né? Porque tem um esquema de você descobrir as fotos no Facebook, no Google, né? De quem é a pessoa. Aí eu continuei editando tudo, aí depois aparecia de novo, vinha falar. Aí falou assim, ah, eu queria uma outra foto sua. Foi aí que eu descobri que o esquema é diferente, né? Que ali não era uma mulher. Mulher não tem esse tipo de pedido. Mulher não tem esse tipo de pedido. Ah. Ela pediu uma foto do meu pé. Isso Eita. Quem pede é homem. Não, pera, quem que gosta pede de pé de feminino é homem. Mulher não gosta de pé masculino. Eu nunca vi isso. Né? Continue, meu. Vamos continuar. Isso tá interessante. Aí eu falei, beleza, vou mandar. Mas eu falei assim, se eu mandar, você vai mandar também pra mim. Aí eu tirei só do meu pé, mas meio desfocado, né? Só pra não dar na cara, né? Aí tirei e mandei. Aí foi, falei, agora eu quero a sua. Aí mandou uma foto, um pé perfeito, maravilhoso. Na praia. Tá nem na praia, não. Depois eu vou achar aqui e depois eu te mostrar. Certo. Aí mandou, beleza. Aí ela falou assim, ah, mas eu prefiro muito mais seu peito. Seu peito é muito mais bonito. Mas seu pé também é cabeludo, miote. Pois é, mas achou o peito melhor, né? Ah, tá. Aí eu falei assim, vem cá, você tem quantos anos? Aí ela falou assim, ah, eu tenho 24, 23. Eu falei, tá bom, você sabe que eu tenho 39, né? Ela, ah, eu adoro homens mais velhos. Ih, caralho. Ah, falei, todos, né? É, tá vendo? Aí eu falei, tá, essa porra ou vai ser alguém querendo me sacanear, ou então é algum homem, né, querendo um macho pra, só pra se divertir, né, e não quer sacanear com ninguém. Mas quando pediu a foto do pé, eu vi logo, né, esse aí é um cara, o cara deve ser gay, e tá querendo se divertir alguma coisa, né. Aí lá pelas tantas, meu pai até falou na hora que eles chegaram aqui e foram ajudar eles nas compras, ela pediu a foto do peito, eu mandei uma foto, só tirei do meu peito mesmo, mandei, eu falei, tá, agora eu quero do seu peito. Aí riu assim, disfarçou, não, eu falei, você pediu a minha, agora você vai mandar a sua. Aí mandou uma foto normal. Normal como? Normal, assim, o corpo inteiro, sabe? Mas com roupa. Ah, mas aí, aí não, eu ela peguei não essa cumpriu. Foto, botei no Google, aí tava lá mostrando. É uma cantora inglesa, americana, não sei. É uma cantora lá, jovenzinha, sabe? Estilo High School Musical. Sei. Sabe? Uma menina lá, bonitinha a menina, só que assim, dá pra ver que não é. A cicla ali é fake, né? Aí eu falei, por que você faz isso? Eu sei que você não é essa pessoa. Por que você não fala quem você é mesmo? Aí comecei a falar um monte de coisa. Aí eu falei, agora vai excluir e vai sair fora. É que não é a primeira vez, né, que acontece isso. É, não é a primeira vez, não. Aí fui lá embaixo ajudar meus pais. Quando voltei, ela escreveu assim, é, eu sou um homem. Falou assim, eu sou um gajo, né? Eu sou um gajo, gosto de homens e sou apaixonado por você. Pronto. E aí você vai dar trela agora. Não, porra. Por que você faz isso? E agora isso, você está namorando um homem, é isso, meu? Não, se Bruno, caralho, deixa eu falar de contar, porra. Aí eu falei assim, vem cá. Aí falou o nome da... Eu falei, da... Por que você faz isso? O Miot já teve um sócio... Não, gente, foi mesmo. Puta que pariu. Não, bota, tá. Bota pi no meu nome, tá? Imagina se o menino me diz, escuta aí. Coitado. Foi o c***, velho, puta merda. Aí eu falei, vem cá, por que você faz isso? Você que é um homem, você é gay, você que é um homem, não fala que você é uma mulher. Porque você dá conselho pro cara. Ah, tu, falei, tu pagou de... Falou um monte de coisa, falei, amigo, pagou, pô, de psicólogo não, de gay, meu? Paguei, pô. Falei, não faz isso não, rapaz. Não, não tem problema você falar que você é um homem querendo um homem. Se você falar que é uma mulher querendo um homem, o cara vai sair daqui puto. Ele falou, você está puto comigo? Eu falei, não tô puto. Eu só tô te falando que você não pode fazer isso. Não tô puto, porque... tô interessado. Falou pra fumar ele. No teu cu. Eu falei, desde o começo, eu vi que você era um fake. Desde o começo. Só que eu falei, vou ver até onde isso vai, né? Porque, primeiro de tudo, você pediu foto do pé. Uma mulher no pé de foto de pé. Já falei isso pra ele, né? Ah, ele aí foi entendeu. Isso, eu falei com ele. Falei, ah, não, não sei o quê. Porque eu... Pô, o garoto tem 17 anos. Olha. 17 anos. Menor de idade. Ele falou que não, é todo complexado. Ele até falou assim, você quer ver minha cara gorda e feia? Aí mandou uma foto dele. Pô, o cara até não é feio, cara, sabe? Mas é um garoto. Aí eu falei assim, pô, tu é novo. Não precisa disso. Pede pra mandar uma foto da rola, miote. Aí, como é que terminou? Vocês são amigos agora? Não, não sou amigo, ele nunca mais nem chamou, não. Não falou pô, nada, manda não. O endereço do JossiCast pra ele, miote. Vai que ele vira patrão. Ele vai escutar esse programa, é pior, né? Manda pra ele, olha só, manda pra ele o dica de sedução, não. Você acha que porra. Não viu? Você acha que não foi pra ver? Falou? Não. Ele viu. Ele viu o dica de sedução? Viu. Aquele, tá lá, viu. Aquele que você, que caiu porra assim no seu queixo, assim? Não é porra não, aquele burro, caralho. homens ou mulheres. Não façam, não sejam fakes. Fala assuma, quem é você mesmo. Tem que assumir, você cara. Mesmo, porque você não vai achar uma pessoa que gosta de gays. Tem que assumir. Tem que assumir, porra. Agora, é o seguinte. Eu acho que é mais fácil, tá, gente? Mais fácil pra quem é. É mais fácil procurar a pessoa nesses aplicativos de relacionamento. Com certeza. Que, tipo, a coisa direciona mais fácil, entendeu? É porque o cara tá apaixonado, entendeu, Miotti? Aí é foda. Paixão é foda, velho. É pior, entendeu? Que ficou falando porra de vez. Ah, seu peito é muito lindo. Não sei o que, é foda. O cara devia estar tocando uma punheta. Devia, tá. Devia, tá. Do outro lado, meu. Devia mesmo. Na hora que pedia a foto, eu mandava a foto do pé e do peito, rapaz. Eu falei pro Donato, Donato, quando as pessoas fazem coisa, a gente não manda a foto. Mas eu queria ver até onde ia chegar. Mas não é assim que a gente descobre, a gente mas só corta. Lorena, ele tá interessado, você não entendeu isso. É, estou sim, lá, se puder. Bom, gente, é o seguinte, hoje nós temos o Jurassic Combo, porque Leonardo Miotti, que hoje é Jurassic Combo e não é especial Dia dos Namorados. Porque a gente pediu, semana passada, mandei no Facebook, no Twitter, para as pessoas, fiz um post no site, para as pessoas mandarem histórias ou, assim, querendo falar com a gente, né, poder falar com a gente na gravação, sei lá, se declarar para namorado ou para namorado, o que for, mas ninguém mandou nada. Ninguém mandou nada. Ninguém mandou nada, ninguém mesmo. Então a gente falou, pô, não tem como gravar. A gente pensou até em fazer, né, Miotti, só com as histórias do Coruja. Pois é, o Coruja ia participar, a Yasmin ia participar, né? Pois ia ser, é. Ia ser eu, você, o Calaveira, Yasmin, Coruja e a Lorena. Iam participar nós seis e ia chamar os convidados. Só que, pois é. Cadê? Pois é. Então fizemos esse Jurassic Combo aqui agora. Exato, então é isso. Não tem Jurassic Combo especial Dia dos Namorados. Se você tinha vontade de participar aí do JurassicCast falando sobre o Dia dos Namorados, não vai ter. Sinto muito porque vocês não mandaram nada. Mas é isso. Agora eu acho que, Miotti, a gente precisava fazer alguns disclaimers antes da gente começar com os e-mails, né? Uhum. Primeira coisa que eu queria pedir, pessoal, é quem puder, seja padrinho do JurassicCast, seja madrinho do JurassicCast. A gente recebeu vários novos padrinhos aí. Foi, esse último mês, últimas, né, Miotti? Semanas aí, os últimos entraram mês, uns dois ou três, pessoas, né? Até mais do que isso, teve não foi? Teve mais, teve mais. Pois é, entraram alguns e a gente agradece imensamente. E eu queria novamente bater nessa tecla, assim, a gente tá precisando dessa ajuda. Continuem ajudando. E, assim, nem que seja com um real, com menos, sabe? Já ajuda. Qualquer ajuda já é muito válida, entendeu? Se pelo menos todo mundo que ouve contribuísse com um real... Cara, a gente tava numa ótima, velho. Com certeza. A gente tava muito bom. A gente podia realmente se dedicar completamente ao Jurassic Cast, cara. Cara, e, sério, ia ter dois programas por semana, velho. Porque a gente ia poder fazer muita coisa, cara. Mas, enfim, a gente entende a situação do país e tal, e a gente sabe que nem todo mundo tem interesse de patrocinar e tal. Mas é aquele negócio, assim, um real pra vocês, de repente não vai fazer falta, mas pra gente vai ajudar pra caramba. Então, pensa nisso, assim, você que tá escutando agora, se valer desse meu apelo aí, cara, é um real por mês, velho, um realzinho na sua conta não vai fazer falta, mas pra gente vai ajudar pra caramba. Com certeza. Mas a gente... Tem até uma melhoradinha, né? Por exemplo, os vídeos do Vale a Pena... Uhum. Antigamente era sem iluminação nenhuma, hoje já tem luz. Olha aí. É verdade. Né? Imagina que tá melhorando cada vez mais. Vamos pegar a gente já melhorou. Olha aí. A gente melhorou o microfone, né? É. A gente ainda quer comprar a lapela, mas, cara, vocês sabem quanto custa uma lapela? Uma lapela é 3 mil pau. 3 mil? Uma. É. Uma lapela é 3 mil pau. Que isso. Então, assim, cara, é difícil. Assim, não dá. Pois é. Ainda não sobra quase nada pra gente, né, Miotti? Agora que tá, a gente começou a dividir um pouquinho, mas mesmo assim ainda é bem pouco. Muito bem pouco. Entendeu? É. Então, se você tá ouvindo, puder contribuir com um real, cara, muito obrigado. Mesmo. Se puder vir com mais, aí tem todas as recompensas, etc. E quem contribui pode participar do nosso grupo, né? Que antes era no WhatsApp e agora tá no Telegram. Isso, Telegram. A gente migrou pro Telegram, o grupo inteiro. O grupo continua firme e forte. É o grupo inteiro, o dia inteiro, gente mandando coisa. É muito legal. Queria mandar um abraço pra todo mundo que já é padrinho, já é madrinha, já é Patreon. Cara, muito obrigado pela ajuda de vocês. Sem vocês, acho que ia ser difícil continuar o JazzCast como ele continua sendo. E queria falar sobre o grupo. O grupo é muito divertido. A gente conversa água ali um monte, né, Miotti? Só um motivo pra entrar nesse grupo já é suficiente. São os GIFs do Miotti. Ah, sim! É sensacional! Pra quem não usa o Telegram, ele tem a possibilidade de você mandar GIF, diferente do WhatsApp, né? Então, cara, o Arthur, velho, aquele miserável... Já participou Vale a Pena, já participou com a gente dos programas. Isso. O Arthur, eu falei pra ele, Arthur, tu consegue fazer GIF, cara? Ele, pô, consigo. Eu falei, velho, entra aí nos Dicas de Sedução do Miotti e faz uns GIF do Miotti, velho. Cara, ele fez os melhores GIFs do mundo. Ele conseguiu, ele fez montagem de GIF. Foi mesmo. Velho, o nosso grupo tem os melhores GIFs de todos os tempos. O nosso grupo no Telegram. Então, se você quer ver os GIFs do Miotti passando nugget na teta, falando botando... Como é que é, Miotti? Espuma de barbear na rola. Que mais? Tem o Miotti dançando. Cara, é sensacional. Você tem que ser nosso padrinho, ser nosso patrão, pra nossa madrinha, pra poder entrar no grupo, que, pô, é sensacional. O pessoal que tá lá também, volta e meia vem notícia, a gente pega notícia de lá também pra comentar, comenta, aí sai um quebra-pau danado, aí eu sacaneio o Miotti com Batman vs Superman. Olha, é divertido pra caramba, né? E outra coisa que vale a pena vocês serem patrões é que vocês vão receber a live com antecedência, né, Miotti? Pois é. Apesar de que esse mês a gente teve problema com a live, né? Teve um probleminha, né? Um probleminha não. Um problemão. Foi um vacilo meu, né? Eu reconheço, vacilei feio. Porque todas as lives que a gente faz, eu renderizo ela num tamanho menor, né? Na resolução menor, subo pra um canal de teste pra ver se tá tudo ok. Eu fiz isso com o Superman 4, até a Lorena tava em casa, ela viu, falou, a gente viu, né? Ela viu junto comigo, deu ok. Deu um probleminha numa hora lá, aí esse probleminha eu vou e ajeito, subo de novo e deu ok. Aí subiu o Superman 4 e foi de boa. Se eu não me engano, teve um outro também que aconteceu isso, né? Então todos eles eu testo. O último agora, que era o que ia sair em maio, eu não testei. Não sei por que deu na minha cabeça, eu subi direto pro canal. Foi o Alan Quartzman e a Cidade do Ouro Perdido. Quando eu subi, deu tudo ok. Mandei pros Patreons. Meia hora depois, o YouTube bloqueou. No mundo inteiro. Só que eu não tava na rua. Então eu não vi o que foi o bloqueio. Não conseguia ver qual era o motivo do bloqueio, né? Aí eu fui pra casa. Vi qual era o ponto que tava bloqueado. Renderizei só aquele ponto. E subi de novo. Pra ver se tava ok. Na hora que subi, ele bloqueou de novo. Só que eu não tinha percebido. Esse segundo bloqueio... foi o segundo strike. O primeiro já tinha sido strike, o filme todo. Exatamente. Então agora foi o segundo strike. Então a gente tá com dois strikes. Explica o que é o strike, pra quem não sabe o que é, meu. O strike, quando você sobe uma coisa com direitos autorais... Tem muitas músicas que você acaba subindo e dá direitos autorais, assim, daí reclama, né? Só que o... A nossa... Aquele negócio de pegar receita, né? Como é que chama? É, monetização, Monetização, né? Ele vai pro dono do direito à música. Isso. Não vai pra gente. Aí corta da gente. Aquele vídeo lá que tá com a música tal. Então, no strike, não. Strike, ele bloqueia no mundo inteiro por algum motivo, ou é música ou imagem, e a cada strike que ele dá uma penalidade pro canal. Por exemplo, a penalidade que tá nesse aqui agora, que a gente não pode fazer mais live. É, a gente não pode fazer live, a gente não tá recebendo a monetização de nenhum vídeo. A gente tá com um monte de penalização, na verdade. Se a gente tomar 3, eles cortam o canal, deletam o canal inteiro e a gente nunca mais consegue... Quer dizer, a gente pode vai ter que criar um outro canal, é isso. Tem que criar outro canal, A gente vai perder 5 mil inscritos da noite pro dia. Com certeza. Então, a gente tem que esperar dar o prazo dessa penalização, strike, né? Que é agora no final do mês. Exatamente. Porque eu já fiz o teste, o vídeo está normal agora. Foi um vacilo meu também na hora da renderização lá, na hora da edição. Agora está normal. Tem outro vídeo também que tá para sair, que foi até uma foto que eu postei lá naquele iFly, que eu fiz o negócio de voar, né? Isso. Só que tá com música lá que deu um negócio de direitos autorais, só que a gente prefere não subir agora. Vamos subir só quando o strike acabar. Exato. Pra gente ficar normal, pra não ter perigo. Porque se der outro strike agora, aí acabou mesmo e o canal acabou e vai dar desânimo, né? Não, aí a gente... Aí eu vou fazer o meu sozinho. Foda-se aí vocês. Foda. Aí não rola, não. Não, eu fui tentar fazer transmissão ao vivo esse mês de jogando Uncharted e etc. e não consegui, cara. Pois é, por causa disso. Por causa disso, porque tá bloqueado. Então é isso, assim, a gente tá com essas questões aí no canal do YouTube, apesar de que o canal ainda tá funcionando com os Vale a Pena ou Dá Pena, né, meu? Até eles eu tô testando agora, viu, pra não ter perigo. Pra não ter perigo, pois é. Mas enfim, é isso que tá acontecendo, gente. Então, quem tá aí desesperado, cadê a live? A gente pede um pouquinho de paciência. A gente pensou em algumas alternativas, né, Miotti? Se valeria a pena a gente colocar o arquivo pro pessoal baixar. Mas o arquivo em altíssima resolução, que é o que a gente sobe no YouTube, ele tem mais de 8 GB, não é isso, Miotti? Aí fica complicado, aí fica muito grande. E aí fica complicado a gente colocar isso no site ou colocar isso num lugar pra baixar. Ia dar problema. A gente não. Enfim, a gente também não quer que vocês tenham esse trabalho de ter que baixar o negócio para ocupar espaço no HD de vocês. No YouTube é muito mais fácil de assistir. Hoje em dia, quase todo mundo tem televisão smart, né, em casa, ou possibilidade de assistir no celular ou no tablet e tal. Então, acaba que a plataforma do YouTube ainda é a melhor opção. E a gente até pensou em colocar em outras plataformas de vídeo, tipo Dailymotion ou tipo aquele outro Vimeo, mas aí é pior ainda. Eles não têm que pagar para poder ter mais de 15 minutos de vídeo, enfim, é bem complicado. Então a gente ainda vai insistir com o YouTube e a gente espera que a situação se resolva aí depois que sair esse strike, a gente consiga colocar o programa no ar, né? Se a gente tiver problema de novo, eu acho que o live a gente vai ter que mudar o formato, tá? Pois é, mas de qualquer jeito eu vou sempre fazer teste agora, não vou vacilar mais, né? Uhum. Vamos ver como é que fica aí. A gente tinha prometido fazer um programa sobre Warcraft, né? Isso, a gente prometeu. E acabou que a gente desistiu. Desistiu porque não viu que não valia muito a pena, né? A gente achou o filme bem fraco, todo mundo. O próprio Calaveira não achou lá o filme essas coisas. Mas eu queria falar um pouco sobre os dois filmes que a gente não vai fazer programa, que estreiam agora em junho, que é o Warcraft e o Tartarugas Ninja. Pois é, vamos primeiro no Warcraft, né? Vamos primeiro no Warcraft. Você também já viu... Isso. Eu não achei lá essas coisas, achei que, ok, não foi é normal. Não foi a pior normal. Coisa do mundo, tá? Não consegui remeter muito ao Senhor dos Anéis, apesar do negócio da fantasia, dos orcs e tal. Mas o problema é que o filme não engata, parece que não, sabe, não vai. Ele vai, e daqui a pouco você fala, cara, agora vai ser foda, e aí não é. Né? Eu tive essa impressão. É, faltou algo nele, né? Como personagem, assim, que a gente se atrai por ele, a gente fica torcendo por ele. O que tinha mais possibilidade disso era o próprio Durotan, lá, o Orc, né? Orc, pois é. Que é o que a gente mais se relaciona, mas mesmo assim ele fica meio no meio do caminho, né? Toda pois hora. É. O filme parece que falta alma, não sei se é isso, sabe? O Calaveira falou uma parada que eu achei maneira no Twitter. Ele falou que o Warcraft era como fazer sexo sem ter orgasmo. Ou seja, é divertido, sacou? É legal, mas nunca chega no melhor, no ponto, entendeu? Mais maneiro. E eu acho que, pô, foi uma ótima analogia que ele fez. E aí a gente achou, pô, vamos fazer um sobre o jogo e tal, mas aí só o Calaveira joga, né, de nós aqui, aí teria que chamar pessoas de fora. Um dia vamos fazer, um dia a gente faz. Um dia a gente faz. É. De repente, parece que o filme tá indo muito bem na China, viu, meu? Ah, tá indo, é? Parece que na China ele... Pô, foi mais dinheiro do que o Velozes e Furiosos 7. Puta merda. É, então, tipo... Parece que o negócio vai estourar na China e é a China que vai salvar o Warcraft. Vai fazer o segundo por causa da China. A sequência do Warcraft, pois é. Se o segundo for melhor, aí a gente, né, a gente faz alguma coisa. Também Deus sabe quando que vai ter. Eu sei que esse primeiro, alguns amigos meus que viram, algum pessoal da faculdade, tem gente que adorou, falou que foi incrível, que os efeitos estão maravilhosos, que o CGI está maravilhoso. Só que assim, isso é a galera que é muito, muito, muito fã, viciada e quer saber mais da customização, que eu acho que da história, porque sabe que a primeira história não é tão legal. Então, que é uma história que às vezes o pessoal nem lembra tanto, né? Que é lá da década de 90. Então, tem um pessoal que tá falando bem por aqui, mas Eu acho que o público em geral achar a mesma coisa. Meio parado. É, então, o CGI é incrível. Eu fiquei abismado com o Durotan, sabe? Assim, com o Durotan, com os orcs. Eu fiquei... Falei, cara, parabéns, viu? Eles conseguiram fazer uma parada que impressiona. Tem cenas, assim, tomadas que também são muito boas. Eu não acho o diretor ruim. O problema é que a história, ela não engata, não envolve demais. Eu sei que ela, de repente, era importante fazer isso... ter essa história pra poder ter a história do próximo, sabe? Mas é aquele negócio, não, né? É uma coisa só pra fã, é difícil, cara. É uma parada que é feita só pro fã, é duro de fazer sucesso, entendeu? E parece que na China o negócio tá indo porque um terço das pessoas que jogam Warcraft parece que estão na China. Porra! Então, porra! E na China já tem gente pra caralho, né? Então, caramba. Parece, pelo que eu andei lendo, é que a China vai salvar esse filme aí. Então, eu tô torcendo pra que salve, pra que realmente não seja um fracasso, e que a gente possa ver aí de novo esse universo. Eu queria ver mais daquela parte dos anões, sabe? Mais mostrou pouco anão, né? Mostrou pouco anão, eu queria ver a parte ali dos elfos, dos outros personagens. Eu sei que tem uma história muito maneira, tem, pô, a parte dos pandas, que foi a única parte que eu joguei, assim, já bem mais avançado. Eu achei muito lindo, sacou? Mas, enfim, vamos ver o que vai vir do próximo aí. Tartarugas Ninja ainda nem estreou, Miotti, mas você já viu o filme, né? Eu vi o filme na pré-estreia, pré-estreia fechada aí. Isso. Tava muito entusiasmado, né? Porque eu gostei do primeiro, muita gente não gostou, mas eu gostei do primeiro, me diverti, sabe? Eu achei, pô, engraçado, sabe? Assim, voltou com as tartarugas. Eu falei, porra, agora vai engrenar, porque vai trazer coisa dos anos 90 aí, do desenho que a gente assistia, sabe? Que é o Crank, que é o Bebop. Caralho, na hora que eles aparecem, eu falei assim, é isso? Aquela galhofagem. Tudo bem, o desenho era, mas qual foi a graça do filme? Será que faltou dublagem? Não sei. Pode ser que a dublagem tenha afetado. Porque eu vi o filme legendado, vi o filme no original. Sei. Mas o filme faltou tanta coisa, sabe? Tudo jogado na tela. O Casey Jones, porra. O Casey Jones aparece na cena que tá no trailer e depois ele não é mais o Casey Jones. Ele é o Arrow. É, ele é o Arrow? Ele é o Arrow, pô. Caralho. Pois é, ele fica mais. Fica aquele romancezinho lá dele com a Que Chove Não Molha, com a Megan Fox. Né? E, porra, cadê o filme? Cadê as tartarugas? Cadê a palhaçada delas? Cadê aquela cena do elevador? Tudo bem, não é igual, mas cadê uma cena estilo aquela? Cadê o Splinter, que aparece duas ou três vezes no filme, sabe? Decepcionante. Foi um dos piores filmes do ano. Eu quero saber o seguinte, tem pouca tartaruga no filme? Não tem pouca tartaruga, mas sabe, elas parece que estão, assim, meio forçado. Parece que ficou com conflito o negócio de aparecer para o público ou não. Sabe, ficou... Sabe aquele cara que é o repórter? Aquele cara que é o cinegrafista? Sei. Parece que o filme ficou focado mais nele. Mentira. É, ele não aparece... Eu falei assim, que ele é o ator principal, mas parece que o negócio, o foco ficou ele. Ele que resolve as coisas. Porra. É sério? É sério. Caraca. Eu vou ver até na... Eu tô falando aqui, eu vou ver de novo na cabine com você. Eu quero ver se eu consigo ver alguma coisa de diferente. Eu vou quarta-feira na cabine com você. Caraca. Porque, porra, decepcionante. Deu sono, sério, deu muito sono o filme. O filme tem duas horas de filme. Eu saí de lá, eu olhava pro público, o pessoal assim, triste. Sério, o pessoal triste. Sem dar risada. Assim, a risada que dava é aquela... O cientista, sabe o cientista que criou o Bebop lá, que fez aquele negócio todo? Baxter Stockman. O cara, na primeira cena dele, ele é nerdão, né? Dá uma risada assim, porque a Megan Fox vem toda gostosa pra cima dele. Ali foi engraçado, uma risada assim. Desse jeito. Mas na hora foi engraçado. E depois fica fazendo várias vezes isso. Nossa. Não faz isso. Sério, não faz isso. Mas nem criança não vai gostar? Pode ser que goste, não sei. Porque não tinha nem criança lá na sessão. Só tava mesmo adulto. E a minha pergunta é, as tartarugas usam as armas? Usam tudo, né? Matam gente e tal ou não? Matar gente é complicado, né? Não, acho que elas atuam mais, elas agem mais no primeiro filme do que nesse, viu? Tem muita cena de ação, mais ou menos, não tem nada. O 3D foi muito bom. Tem a cena de ação, mas assim, sabe que não empolga? Sei. Porra, isso aí, o Crank, só isso do Crank, sabe? O Destruidor, puta que pariu. O Schreiber. Caralho, que merda. Sério? Que merda, sério. Ele tá o filme todo só como o japa lá normal. Ah, tá, ele não bota a roupinha. Ele não bota a roupa, não. Pô, mas tem hora lá que ele bota as garras de fora, assim. Ah, só a garra, né? Ah, só show off. É. Ele nem luta com as tartarugas. Não lutou, não. Sério? Só Sério. Botaram o Bebop Rocksteady pra lutar? Só. E o... Na hora do Crank lá, não luta, não. Só se for a hora que eu dormi também, né? Porque tava foda. Tava foda. Você aí, o que você tá esperando de ser nosso patrão, rapaz? Mandar na gente, mandar a Miote fazer as coisas. Acesse aí patreon.com/JurassicCast, Cine, seja um dos nossos patrões. Recebemos muitos e-mails. Isso. Né? Depois Bastante. Daquele meu chororô, depois daquele meu, né? Daquele meu piti. Chorada certa. Chorada certa, né? Aí as pessoas mandaram mensagem pra gente ler, né? Queria agradecer a todo mundo que mandou e-mail, todo mundo que ainda comenta no site. Muito obrigado a vocês que seguem a gente nas redes sociais, né, Miotti? Era bom a gente lembrar as pessoas das redes sociais do Jurassicast. É tudo Jurassicast, gente. No Instagram. Procura Jurassicast, tá lá. No Facebook, procura Jurassicast, que você vai achar nossa página. Tem uma comunidade também, um grupo fechado. Como é que é, meu? Eu não conheço o Facebook, mas... Não, tem um grupo no Facebook, né? Você pode pedir pra entrar, a gente adiciona lá. E lá o pessoal posta o quê? Posta qualquer coisa. Esse eu até vou falar aqui, tá? Tá uma bagunça aquele grupo. É porque eu tenho que botar alguém pra moderar lá. Porque muita gente... botando coisas de outros blogs, de outros podcasts aqui. O intuito do grupo não é esse. O intuito do grupo é botar meme, botar sacanagem, botar brincadeira. Não é ficar divulgando o seu site, tá? Tá ainda lá? Tudo bem. Às vezes eu tiro até umas coisas que não tem nada a ver. Em julho, vou botar alguém lá pra ficar moderando isso mesmo, fazer um textinho no começo pra falar quais são as regras do grupo. Porque senão fica bagunça, as coisas importantes vão lá pra baixo, aí fica as coisas lá em cima. Porque o grupo faz o quê? Quando você comenta alguma coisa, ele sobe a postagem, né? A vantagem é essa. Quando você tá comentando, ele sobe pra mostrar o comentário e fica lá em cima no topo. Acaba muita coisa interessante, até do Jurassicast mesmo some. Define bem o que vale a pois pena é. Colocar lá. Por exemplo, se você viu uma crítica legal de algum filme, vale a pena colocar lá. Um vídeo bacana de alguém falando alguma coisa que você acha que vale a pena, que tem a ver com o nosso conteúdo, você coloca lá, né? Sei lá, trailer de filme que você viu, que achou que vai ser legal, pode colocar lá também. Meme de alguma coisa engraçadinha que viu em outros grupos, também não tem problema. Agora, se você quer anunciar o podcast, o teu empreendimento, alguma coisa assim, fala com a gente primeiro, né? Consulta primeiro, manda pro Miote. Miote tá o dia inteiro praticamente no Facebook. Se ele tá conectado no computador, normalmente é fácil ele estar no Facebook. Então conversa com o Miote primeiro antes de publicar simplesmente lá sem perguntar, porque senão a gente vai acabar tendo que usar a mão aí desse negócio de moderação, e a gente sabe que não é legal, o pessoal às vezes pode achar ruim, né? Então antes de ter o problema, consulta. De repente o Miote vai falar, ah não, pô, beleza, gostei, pode deixar. E quando você publicar uma coisa, que dá uma olhada assim, em umas postagens, umas 10 postagens, vê se já tem lá, porque muita gente posta coisa repetida. Né? Até quem já postou, que eu postei, isso aqui. O que vem repetido, que postou depois, eu vou apagar mesmo. Eu não vou nem falar nada. Tô apagando. Eu posso fazer uma sugestão? Vamos. Sugira. É porque assim, geralmente quando é postada alguma coisa do Jurassicast, é postada na página e depois no grupo. É legal quando a galera fica animada e começa a comentar lá no grupo e tal, mas eu acho interessante se essas pessoas curtiram essa postagem no grupo, que fossem lá na página e curtissem também, porque o grupo é fechado, é só pra quem já tá nele. É legal porque você vê a postagem ali, mas o legal de curtir na página, de comentar na página, é porque isso vai ficar rolando na timeline, outras pessoas vão ver, e aí mais gente descobre o que é o Jurassicast, vai, ô, o que é isso aqui, esse site que de vez em quando aparece na minha timeline, né? Aí eu acho que podia ser uma maneira das pessoas descobrirem também. Então, por exemplo, o Leonardo, sempre que posta um Vale a Pena, mesmo que eu veja primeiro no grupo, eu curto no grupo, curto na página, curto onde é que seja postado, pra ver se dá uma, né, um animado no negócio, as pessoas estão vendo. Eu acho que fica como sugestão pra... Sugestão de novo. Uma sugestão para a galera de ver isso, né? De daquela força. Outra coisa que eu acho que o pessoal podia fazer, quem puder, é divulgar os JoysCast pros seus amigos, cara, pros seus, né, pras pessoas, sim, que gostam. Pega ali o conteúdo que achou legal, vê se bate com o que a pessoa gosta e manda pra ela e fala, ó, oh, esse aqui é um site, uma galera que eu curto e tal, se você puder dar uma força lá pra eles e tal. De repente alguém que acaba conhecendo a gente e passa a curtir também o JoysCast, sacou? Então vamos pros e-mails, Miotti? Tem um monte de e-mail, a gente vai ler alguns aqui, não vai dar pra ler todos, tá, gente? É muita coisa mesmo. A gente vai escolher aqui uns que a gente achou mais legalzinho e vamos ler pra agradecer. Na verdade é pra dar o feedback. E você, se curte JoysCast ou se não curte, quer reclamar de alguma coisa, quer sugerir alguma coisa, quer elogiar, manda um e-mail pra gente, joyscast@gmail.com. Ou então, no próprio site, entra lá, jurascast.com.br, vai lá na parte de contato, tem um formuláriozinho, você preenche e chega direto na nossa caixa, rapidinho. A gente só pede que, se puder, coloque o seu nome completo, a sua idade, de onde você está falando, se puder botar a sua profissão também, tal, estudante, etc. Coloque também, que isso ajuda a gente, tá? Ajuda a gente a ter uma ideia do nosso público também. E-mail de Thiago. Wait for it. Wait for it. Não, ele tá fazendo uma piada aquela do... Ah, tá. Do Wait for it. Tá certo. É que serviu tudo junto, it. Porra. É o Thiago Borges. Thiago Borges. Bom dia. Escutei o Jurassic Combo e decidi deixar uma mensagem depois do choro do Brunão. Primeiramente, palmas para ter finalmente ligado o foda-se. Isso é uma coisa linda. O único problema que eu consigo enxergar no programa não é necessariamente culpa de vocês, e sim dos ouvintes mimizentos. O JoysCast apresenta uma gama de conteúdos grande e que causa uma diversidade muito grande nos programas. Acho que quem assiste, por exemplo, um episódio de entrevista pela primeira vez, fica espantado pela seriedade que o programa toma. Acho que vocês sabem fazer isso muito bem, e o episódio do Gevaerd e do Márcio Seixas são excelentes. Pra quem tá esperando o Calaveira encarnar o Tommy de Rola nesse tipo de episódio, pode se decepcionar. Assim como quem espera algo engraçado pode não gostar do Vale a Pena ou da Pena. Acho que é necessário o ouvinte entender a proposta das diferentes perspectivas do JoysCast, entender que é um programa mais crítico, que não está aí para acariciar as bolas de ninguém. A coisa fica mais tensa quando vai se falar mal da Marvel ou DC, porque puto pariu, os fanboys me saem filosofando sobre a vida de um cara que tem a força para destruir o planeta e que usa cueca por cima das calças. Eu tenho ódio quando vejo um animal desses que gastou o tempo para aprender a falar a língua do planeta do Superman. Caralho. Como diria o Calaveira, vai caçar uma buceta. Eu não sou um ouvinte assíduo, mas gostei de todos os programas que escutei. Foi graças a vocês que hoje eu aprendi a parar e analisar um filme, e não aceitar qualquer blockbuster que me é jogado na cara como uma coisa boa. Tartarugas? Tomei um gosto de rever filmes antigos que antes eu nem me interessava. Vocês fazem um excelente trabalho e não deixem a bola cair. Calaveira sendo o podcast que ele quer ser, pra mim é o melhor podcast da podosfera. Abraço e the show must go on. Muito bem, obrigado Thiago Borges pelas suas palavras. É bem isso mesmo, a galera não gosta quando a gente fala mal da Marvel, da DC, o pessoal fica dodóizinho, Mas isso faz parte, gente, é porque é aquilo que eu falei, essas coisas que mexem com partes que a pessoa é apaixonada, rola estresse. Mas a gente não vai deixar de falar por causa disso. É, eu vou ler o e-mail da Ana Carolina, que é a nossa patroa. Amiga nossa aqui de Brasília, que a gente conhece. Isso, exato. Ana Carolina Martins, 32 anos, publicitária de formação, escrevente extrajudicial de profissão, mora aqui no Brasília, DF, e é patroa do JoysCast. Olá, Brunão, Miotti, Calaveira e Yasmin Melina. Sou ouvinte deste podcast há 3 anos e um ouvinte apaixonado. Ouvi todos os casts em sequência desde o primeiro. Posso afirmar, sem medo de errar, que conheço a personalidade de cada um de vocês e não pude deixar de manifestar ouvir o JoysCast 35. É muito triste para uma fã ou simples ouvinte ouvir de vocês o quão desanimados estão por conta do número de haters, que muitas vezes conseguem tirar a paz de vocês. Daí, após desabafo, Miotti e Brunão começam a ler e-mails enviados. Num deles é dito que o cara estava desapontado com vocês, meninos especialmente, que percebeu ao ver num dos vídeos que vocês eram gordos. Noutros tantos, sem crítica alguma construtiva, dizem apenas que não gostam e ponto final. Não pude deixar de refletir a que ponto a criatura chega a enviar um e-mail dizendo que não gosta de determinado programa porque os apresentadores são gordos. Não consigo nem adjetivar a tamanha ignorância. Por outro lado, também refleti sobre a ignorância dos outros e-mails que só criticavam e no próprio vocábulo criticar. Ora, criticar nada mais é do que apontar defeitos, mas até para apontar os defeitos temos que primeiro conhecer sobre o objeto da crítica e segundo, apontar também soluções para os defeitos enunciados. Dos que costumam criticar, sejam rotineiros ou não, não percebo sinal algum de nenhuma das características descritas, não conhecem sobre o que falam e nem indicam solução para as possíveis correções. Logicamente que não gostei de todos os podcasts que ouvi, mas a maioria é tão fenomenal que supera os que não foram tão bons assim. Vocês, queridos ouvintes críticos apenas, conhecem essas pessoas? Já ouviu todos os podcasts? Tem noção de como se faz um podcast? Sabe quanto custa? Tenho certeza que não. Sequer é grato por ter uma forma de entretenimento gratuita e de qualidade. Dou minha contribuição voluntária na qualidade de Patreon porque merecem. Todavia, ainda que nada contribuísse, sei que o carinho deles todos para comigo iria ser igual. Lembro da primeira vez que fui à sessão de cinema como convidado do JurassiCast. Caramba, fiquei tão emocionado ao conhecer o Miotti que desandei a falar como uma tagarela. Carol, você não precisa ficar emocionada para falar pra caralho. Fala mesmo. Ah, Carol sabe disso. Eu estava diante de um dos caras que admirava. Quem é fã de alguém e se vê diante da pessoa que tanto gosta sabe bem do que eu falo. Se sou fã desse trio que se tornou quinteto depois é porque percebo a cada programa o carinho e dedicação com que o produzem. Tenho a oportunidade de conversar com eles todos os dias. Vocês, queridos ouvintes, conhecem algum podcast de expressividade no qual você pode conversar com as pessoas de quem é fã com tamanha abertura? Vocês os têm como amigos afetivos? Eu tenho. Não somente eu, mas tantos outros que nos juntamos num grupo maravilhoso. Lá debatemos, tiramos sarro, damos incentivo moral e emocional, participamos de eventos da vida. E quando digo nós, me refiro também a Brunão, Calaveira e Miotti. Brunão, Calaveira e Miotti, não desanimem jamais de nos proporcionar com imenso carinho, sorriso, gargalhada, reflexão e as lágrimas a cada programa editado com maestria. Vocês foram responsáveis por trazer a motivação em vários momentos da minha vida e na de tantos outros ouvintes que já relataram a transformação que um ou outro programa proporcionou. Quem os acompanha há um tempo sabe de cada batalha vencida para que o JurassiCast chegasse aos 5 anos de existência. Eu posso falar porque conheço. Encerro dizendo aos ouvintes que é necessário parar com tanto, eu acho, na minha opinião, críticas destrutivas. Tenho mais senso de humor e, por que não, mais amor. Um beijo enorme para cada um de vocês. Assinado Carol Cast. Ai, Carol, muito obrigado pelas suas palavras. A gente agradece demais. É bem isso que você falou, assim. A gente fica feliz com as críticas, mas fica muito triste quando a crítica vem só. Quando a crítica vem de qualquer jeito, jogada, como a gente costuma falar de um monte de coisa dos filmes, né? O importante é vocês continuarem acompanhando o JurassiCast, mandando mensagem. A gente vai crescendo. Aquele meu desabafo foi porque realmente eu tava meio chateado naquela época por conta de vários comentários de pessoas que não estavam gostando, de pessoas que estavam reclamando por bobagem, e enfim. Mas isso acontece, foi uma fase, principalmente da minha parte. Mas, Carol, muito obrigado de novo pelo seu e-mail. O próximo e-mail diz assim: Olá, caríssimos jurássicos. Sou Pablo, moleque deprê do Jurássico Clube 27. Tenho 18 anos e acompanho vocês há muito tempo. Entre lágrimas e risadas soluçantes, escutá-los é um grande prazer. Ainda mais com seu time feminino, se é que me entendem. Bem, não estou mais na bad há tempos. Melhorei significativamente no modo de ver as coisas e de encarar a vida. Já não reclamo mais, já não choro mais, tô finalmente apanhando da vida, mas com um sorriso no rosto e a certeza de que estou fazendo o meu melhor. É madrugada e não me aguento de ansiedade. Amanhã eu faço exame físico, o qual me preparei durante 3 meses para ingressar na Força Aérea. Contei com o apoio de muita gente, principalmente amigos, os melhores. Não sei o que vai acontecer ou como será daqui pra frente, mas independentemente do que aconteça, estarei de pé até o último round. Obrigada a todos vocês, meus amigos mesozoicos. O trabalho de vocês pode até não parecer, mas faz muita diferença na vida das pessoas. Seu eterno ouvinte, Pablo. Caraca, velho, que e-mail maneiro, Pablo. Pois é. Obrigadão, cara. Vou até lembrar, cara, desse Jurassic Combo 27 aí, ver o que ele falou. Não tô lembrando. Pois não. Pois é. A gente deve ter falado pra ele erguer a cabeça e mandar ver na vida, certo? Mas, pô, fico feliz, cara, que você tá aí correndo. Pô, vai ingressar na Força Aérea, cara. Pô, ele mandou isso já tem um tempo. Será que deu certo? Pô, espero que tenha dado. Se não deu certo, cara, segue em frente, não desiste. Se é tua vontade, vai atrás, bate o pé, que você consegue alguma hora. Se já conseguiu, parabéns, cara. E, pô, na Força Aérea, tu gosta de Top Gun, né? Tô te entendendo já. Tô te entendendo já, viu? Olá, amigos jurássicos, tudo bem? Me chamo Leandro Lira, sou de São Paulo, tenho 32 anos, casado e pai de um pequeno grande garoto, Eduardo, de 4 meses e meio. Sou um dos executivos de um grande banco público, que não posso dizer o nome. Ele deu até a dica aqui, mas não vou dar a dica, né, claro. É, mas a gente sabe que tem dois grandes e ele é de um deles. Pois é. Costumo ouvir bastante podcasts para passar o tempo nas viagens de avião e também no caminho para o trabalho, de moto, que eu não recomendo ninguém a fazer. E fazia um tempo que estava procurando alguma coisa diferente. Comecei a ouvir podcast de vocês recentemente, mas com os poucos episódios que já ouvi, acredito que vai virar um dos meus favoritos, por vários motivos, mas acredito que o principal é o formato, que parece ser destinado para um público mais velho, e as distintas personalidades de cada um, o rabugento, o de bem com a vida e o mais sério, que dão a dinâmica das conversas. Quem será quem? Rabugento é você. Não, hoje em dia é o Calaveira, né? Que é rabugento pra caralho, né? Enfim, é isso. É. Com relação ao filme do Capitão América Guerra Civil, não concordo 100% com nenhum dos lados, porém tendo a achar que o menos errado é o Capitão América. E achei o filme muito bom, porém com certeza não é o meu favorito, como continua sendo Guardiões da Galáxia. Assisti o filme duas vezes e na segunda gostei do filme um pouco menos, pois algumas situações acabaram me chamando a atenção, como por exemplo, a falta de uma verdadeira motivação para o vilão. Se pensar bem, a família dele teria morrido de qualquer jeito, caso os Vingadores não tivesse feito nada. A execução do plano, como assim ninguém percebeu que é o psicólogo da ONU não era a pessoa que havia sido contratada e deixaram o cara entrar. Como ponto forte, coloca o Homem-Aranha, pois foi a melhor representação do herói, desde o ator com o Peter Parker até o uniforme, que é impecável, e a tagarelice com voz de adolescente no meio das brigas. Essas pessoas que estão reclamando do uniforme merecem mais um Homem-Aranha 3. Pois é. E um outro ponto que por si só salva é a Tia May. Sem dúvida. Por enquanto é só. Isso que tenho para dizer. Continue com um excelente trabalho e quando eu estiver em Brasília, pago uma pizza para vocês. Vou cobrar, hein? Pois é, Leandro Lira, muito obrigado. E, pô, se você é um executivo de um grande banco público, você pode desviar uma verba e mandar pra gente, né? Porra. No Patreon, pô. Pode ser o máximo ali do Patreon. Porra, foda. Brincadeiras à parte, cara, muito obrigado pelo seu e-mail. Sobre o Guerra Civil, cara, o filme já saiu de cartaz, enfim. Eu me diverti pra caralho no filme, velho. E todas as vezes que eu vi, eu me diverti, sacou? Eu concordo que das vezes que se assiste depois, ele dá uma caída, isso é fato. Mas eu ainda me diverti mais nele do que no Batman vs Superman. Então, eu espero, é o que eu tô mais torcendo. Até falei isso pro Miotti, o que eu mais tô torcendo. Ah, ele é Pedro nosso, viu? Acabei de ver aqui. É, né? Ele virou Pedro nosso. Muito bom, obrigado, Leandro. O que eu mais tô torcendo é pra eu gostar da versão Ultimate do Batman vs Superman, velho, que vai sair agora em julho. É o que eu mais tô torcendo, cara, porque eu vou ver o filme como era pra ele ter saído no cinema e não saiu por causa da Warner, entendeu? Então vamos ver se agora isso, vai. É maravilha. Hã? Adora fazer isso, né? O quê? A Warner adora acabar com o filme. Adora cagar, né? Fez isso com o Senhor dos Anéis, com os três, né? Não pode, tem que lembrar. Não, mas o primeiro ainda foi bem. Não, assim, o primeiro foi, porque acho que foi o que teve mais tempo. Ela falou, sai essa data, tem tempo até lá. Mas o segundo e o terceiro quebrou muita coisa deles. Não, o segundo é bem pior, o terceiro é maneiro. O terceiro, a versão normal, ainda é maneira. Porque ele, porra, é o terceiro e tem que acabar e o filme tem um ritmo legal e tal, e vai bem. Agora, o pior do que isso é o Hobbit. Não vale. Eu vi pois o primeiro já, a versão estendida dele. É bem melhor, viu? É, né? Bem melhor. Eu tô com os outros dois pra ver também. Pois é. Não é aquela maravilha do mundo, né? Mas... Não é o Senhor dos Anéis, mas também não é Warcraft. É. All the good love, when we're all alone, keep it up, girl, yeah, you turn me on. Fala, Jurássicos. Envio esta mensagem logo após ouvir o Jurássico 35. Após o ouvinte comentar que ouviu seu nome ser citado pela pegadinha do Hulk no Quem Quer Ser um Dinossauro da DC. Quero dizer que não sou muito ativo, aliás, ouço há pouco tempo. Eu era um babaca de cabresto que só ouvia... Cansei de ouvir os gordos e abri um mundo gigante de podcasts e afins. E um deles é o de vocês. Deixando minha opinião, Brunão, você tá certo de ficar de saco cheio. Nego só reclama mesmo. Eu sou um exemplo disso. Em alguns outros podcasts, o meu primeiro contato foi pra reclamar. Estou tentando mudar essa postura e esse contato é um exemplo disso. Gostei dessa nova postura de vocês, de abraçar mesmo o podcast, o YouTube. Aproveitar a triste demissão e ir pra cima. Tomara que vocês ganhem muita grana e vivam disso. Porque o conteúdo é bom pra caralho e quero cada vez mais. As mudanças estão sendo boas. Obrigado por terem deixado Vale a Pena ou Da Pena em áudio. Valeu, Miote. Nunca vi as dicas de sedução do Miote, mas vou procurar ver e estou ansioso pelas novas. É isso. Não contribuo para Padrim ou Patreon. Estou com dívidas e me planejando melhor. Entretanto, muito provavelmente vou começar a colaborar já. Nem que seja com um real que seja. Sei que se cada um desse um real, vocês estariam feitos. Portanto, irei fazer minha parte. Um forte abraço. William Lisboa, Decenauta, chupa Marvel. Miote! Porra, tô apaixonado. Ouvinte, ouvinte do mês, velho. Olha aí, ouvinte, cara. Ouvinte do mês. Ouvinte do mês vai ganhar, vai ganhar. Olha só, vai ganhar um exemplar de uma revista que eu tenho aqui repetida, que é o Superman Brainiac. Olha aí. Vai ganhar a minha. Se quiser, eu autografo. Pode botar isso, você responder esse e-mail, você responder aqui depois que escutar isso no Jurassic Combo. Manda um e-mail pra gente no jurassicast@gmail.com com o seu endereço e se você quer que a gente autografe ou não. Se não quiser, a gente não autografa. Mas, cara, velho, que e-mail sensacional, foda, velho. Foda mesmo. Parabéns, William. Você é o cara, velho. Olá, Jurássicos, meu nome é Thiago Bastos, tenho 17 anos e sou de Maceió, Alagoas. Tá, eu sei, estou um pouco atrasado, mas não podia deixar de comentar sobre os episódios ruins. Eita, esse episódio antigo. Caraca, esse tá fazendo maratona, hein? Esse é o 9, se eu não me engano, 8 ou 9, não foi assim? É, por aí. Eu acho que foi um dos episódios que eu mais escutei. Eu devo ter ouvido, sei lá, umas 7 vezes esse episódio ou mais. Olha, esse episódio é um que eu me arrependo de ter feito, sabia? Por quê? Porque eu tava muito chato, velho. Eu não sei o que aconteceu. Eu tava muito chato. Porque depois eu vi o filme de novo e eu não achei tão ruim. Ah, eu acho que... Mas sabe o que aconteceu aquele dia? Ah. Porque foi assim... Na verdade, a gente teve... Foi a primeira vez que a gente teve convidados. Ah. E a gente não tava assim. A gente não tava muito solto. A gente meio que travou naquela hora. É, acho que foi meio esquisito. Foi, assim, não foi o primeiro programa que saiu com o convidado, mas foi o primeiro que a gente gravou. É, né? Então, verdade. Ficou meio assim. A gente ficou meio com muito pisando em ovos, sabe? É. Então foi meio... Aí você, eu acho, ficou irritado por causa disso. Será que foi? Pode ter sido. Mas enfim, se você fazer nunca... Vamos live do Goonies, porra. Pois é, vamos ver se um dia a gente faz um live do Goonies. Mas pô, eu gostando do Goonies, cara. Assisti de novo outro dia desse com o Felipe. E é um filme divertido, cara. Tem uns probleminhas, assim, tem umas coisas ridículas que eu até comento. Mas eu, sei lá, eu tava muito nervoso. Eu não sei o que aconteceu. Mas tudo bem, desculpa eu ter interrompido, vai lá. Quando vocês falaram da empregada que entregou as pedras preciosas para os pais do menino, ela fez isso porque logo no início do filme, porque não me lembro quem, tradutor da mãe, fez a empregada pensar que eles eram traficantes de drogas e maníacos sexuais. Ela entregou por medo. Eu acho que não. É, pode assim, até, eu entendi a ligação que ele fez. Ok, beleza. Mas não foi. Foi porque tinha que terminar bonitinha a história, entendeu? É. Mas que... Se fosse qualquer outro lugar do mundo, aquela mulher tinha guardado aquelas pedras pra ela. Inclusive, se, velho, ia ser sensacional se no final mostrasse ela guardando as pedrinhas no bolso, velho. Ah, mas isso aí, como era filme pra criança, eu acho que meio que eles queriam dar uma lição de moral. Exato, é, rola aquilo. E ela era honesta, né? Ela era honesta. Carlos o Atômico. Olá, Jurássicos, diplomatas e bacharéis. Gostaria de sugerir que, se possível, vossas excelências poderiam colocar uma descrição do episódio para os ouvintes que baixam direto do feed. Antes de eu me tornar um ouvinte, deixei de baixar os episódios por não saber do que se tratava. O Elo Perdido sobre X-Men foi muito bom. E ficou melhor ainda depois que a conexão de um certo alguém caiu. E as meninas, por onde andam? Abraço a todos, Atômico. Então, a descrição está no feed. É, eu acho que depende do agregador. Deve ser o agregador, o aplicativo agregador de que você podcast usa, né? Que você usa. É, eu não sei qual que é, Carlos, mas se você pegar, por exemplo, o WeCast, no WeCast tem lá a descrição, cara. É, enfim. Pois é. Eu não sei, talvez. Também, o iTunes aparece, né? O iTunes aparece, é, enfim. Aparece. Depois é. Manda pra gente qual que não aparece. Qual é o seu, né? É, né, qual é o seu que não tá aparecendo, pra gente ter uma noção, pra gente ver se a gente consegue resolver isso. Porque o normal é ir. Agora, sobre a conexão do Nerdmaster ter caído, pô, cara, na verdade não foi nem a conexão dele que caiu, o computador dele quase pichou, quase cara. Perdeu tudo. É, quase que lá. Esse programa, inclusive, eu não sei se vocês perceberam, mas no começo o Nestablo não falava nada e o Nerdmaster falava sem falar pra caramba. Pois é, e aí depois o Nerdmaster caiu e aí ficou só o Nestablo. É porque o Nestablo, espertão, bonitão, não gravou o começo do programa, só gravou lá pelo final. Então toda hora que ele falava eu tive que cortar, enfim, eu fiz uma bagunça lá, o Miotti até comentou, caraca, até tomei um susto quando ele começou a falar do nada, nem lembrava mais que ele tava no programa. E sobre as meninas, elas estão voltando aí, a ativa, Melina estava na peregrinação de Santiago Compostela, e aí deve voltar a participar aí dos programas, agora... Yasmin participou do último também, né? E Yasmin teve... participou do programa que a gente falou sobre o Taxi Driver, que foi ao ar na segunda-feira passada. Então, isso. Se você não escutou, escute, que tá muito bom. Eu gostei muito do programa, viu? Achei que ficou bem legal. É isso então, Miotti, Lorena, muito obrigado aí por todo mundo que mandou e-mail, todo mundo que mandou mensagem, quem manda comentário também, quem tá seguindo a gente nas redes sociais, muito obrigado. Esse foi mais um Jurassic Combo. E semana que vem teremos o quê, Miotti? Que eu nem sei mais. Quem quer ser o dinossauro All-Star? Olha só, rapaz, quem quer ser o dinossauro All-Star vai ter o quê? O All-Star vai ser os vencedores da segunda temporada e alguns segundos colocados, porque eu quero sempre completar os 16, né? São 16 participantes, então eu peguei os segundos melhores colocados para participar. Alguns não podem participar, tem até um vencedor que não pôde, então eu peguei mais segundos colocados, né? O Torinho mesmo foi um dos segundos colocados que pode passar, só que agora o filho dele tá para nascer, então ele falou que não tem como gravar por agora, né? Tá meio atrapalhado. Então, o pessoal já tá chamado, já vou até gravar hoje mesmo, vocês estão escutando esse programa na segunda-feira, com o pessoal, vão ser as oitavas de final, e no mês seguinte vão ter as quartas, semifinais e a final para saber quem ganhou. E qual é o prêmio da final, Miotti? Vamos então adiantar. Eu tenho dois prêmios. Um prêmio foi um ouvinte nosso, que também é Patreon, que ele mora nos Estados Unidos. É o Nicolas. Amigo nosso, ele manda um monte de e-mail aqui pra gente, manda mensagem de voz. Ele me deu um Blu-ray do Rock. Rock Lutador. Olha, pô, rapaz. Faça o que você quiser com ele. E o outro prêmio é um prêmio do cara lá, do Eduardo Baião, o dono do WeCast. Olha, quem tiver, rapaz, Android no celular, ou quiser dar pra alguém que tem Android, ele me deu um cupom do WeCast pra ficar de graça. Olha só, Miotti, que beleza, hein? Então, o vencedor vai ganhar esses dois prêmios aí. Olha só, e eu vou botar um outro prêmio aí qualquer, Miotti. Depois beleza. eu vou botar um prêmio aí. Vou escolher uma revista minha aqui, da minha coleção, que eu tenho, que esteja... Todas estão em boa condição, tá, gente? Eu dou a minha... É porque eu tenho algumas que estão repetidas. E aí, a minha que está repetida, eu vou sortear aí para vocês. Isso. E agosto e setembro, vamos ter também um especial de Quem Quer Ser o Dinossauro. Vão ter que ser dois programas, que é muita gente. Dos Patrons do Jurassicast. Quem for Patron vai ser convidado a participar. Olha, participa se quiser. E aí o prêmio... Pois é, o prêmio é fantástico, hein? O prêmio é uma parada inacreditável. A gente nem vai adiantar não, aqui, galera. Não, adianta agora não. Mas tem a ver com Star Wars. Tem mesmo. Tá? Tem a ver com a Rey. Ih, o Miotti. Não é ela, não é ela. Mas tem a ver com ela. Tem a ver com ela, pois é. Então tá. Então é isso, gente. Obrigado, Lorena. Quer fazer algum jabá aí? Não, tô aqui só na paz, feliz de terem chamado. Não tava esperando participar hoje, mas espero que minha participação tenha sido, eu posso dizer, construtiva. Barulhenta, de barulhenta. Tem muito barulho aqui, mas, né? Espero que no áudio, quando consiga dar uma limpadinha. Sabia que ainda tem um Vale a Pena com a Lorena, que não foi ao ar ainda? É verdade. É mesmo? Tem, tem um filme, é o A Floresta Maldita. Não estreou? Não estreou, então vai aguardado. Direto pro home video, pois deve é, ser. Eu falei com a menina da Warner, ela falou, vai estrear, tá? Não botaram data ainda, mas vai estrear. Eu falei, tá bom, então avisa que assim que estrear eu boto lá. 2017, Miotti não vai estar nem namorando mais com a Lorena. Quem disse não?